Amém. Dia 17, Jonas, eu peço a sua cooperação. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro, começo a meditar, e o meu espírito se desfalece. Salmo 77, verso 3. Deus diz: Você está crescendo. Você não pode mais celebrar meu amor da forma que uma criança celebra o cuidado que recebe da mãe. De uma mulher carinhosa que provê a seu filho uma refeição nutritiva e uma sobremesa doce, e depois, após uma hora de brincadeiras e leituras, o coloca em uma cama quente e confortável, com a promessa de mais um dia divertido amanhã. Parte do crescimento de me ver como eu sou faz com que os meus seguidores fiquem tentados a fugir de mim, para estabelecer uma distância segura em relação aos caminhos claramente inseguros e inexplicavelmente desagradáveis, nos quais eu às vezes me envolvo durante a vida daqueles que amo. Você está crescendo. Seus dias de adoração inocente e intimidade superficial, mas excitante, estão terminados. É sempre difícil para uma criança se tornar adulta, se aproximar de mim como eu sou. Você está errado em pedir a minha cooperação com o seu entendimento da vida, porque eu amo você e porque meus planos para você são bons. Eu peço sua cooperação com o meu entendimento. Não existe outra maneira de desfrutar a minha presença. Deixei Jonas com a mesma questão que agora proponho a você. Quando sua vida sofre um golpe que eu poderia amenizar, mas que não faço, você vai continuar achando que eu deveria desistir da minha sabedoria em prol da sua e fazer o que você acha melhor. Dedique um momento para orar. Pai, seus caminhos nem sempre são seguros, mas são bons. Revele para mim as áreas onde eu devo pedir que o Senhor coopere com os meus objetivos. Ensine-me a render a sua sabedoria a seus caminhos. Em nome de Jesus. Amém.